você era diferente. Mais diferença não tinha nada. Era amor pirata, uma cópia barata. Tudo na vida tem o preço. Eu tô pagando caro por me entregar. Pois ficou tudo do avesso quando enganou quem só quis te amar. E amor te dei, eu me entreguei. Só Deus sabe o quanto eu chorei. Tenta, eu tentei. E amor te dei, eu me entreguei. Só Deus sabe o quanto eu chorei. Mas eu te superei. Abre que é sucesso da Fábrica Promoções. Vamos embora, meu filho, arroche bem. E jurei, pensei que você era diferente. Mas diferente você não tinha nada. Era amor pirata, uma cópia barata. Tudo na vida tem o preço. Eu tô pagando caro por me entregar. Pois ficou tudo do avesso quando enganou quem só quis te amar. E amor te dei, eu me entreguei. Só Deus sabe o quanto eu chorei. Tenta, eu tentei. E amor te dei, eu me entreguei. Só Deus sabe o quanto eu chorei. Tenta, eu tentei. Mas eu te superei. Alô, Ravi Vaqueiro, Mariana Fernandes, Davi Nascimento e João Lucas. Tamo junto.